274, Rádio Paraisópolis. Ondas médias, frequência de 1490 kHz. Transmitindo de seus estúdios, através da Cúnigo Benedito Profício 95, Paraisópolis, Minas Gerais. Agora 4:10 no sul de Minas, 4:10, e nós estamos de volta com o nosso Clube dos Sócios. Até às 5 horas, o especial do Rei Roberto Carlos. E rolando o primeiro sucesso do Rei. Volto pra mesma cidade, que não é como era. Me dói a falta do beijo de quem não me espera. E então não sei o que faço sem seu amor, seu abraço. Lágrimas rolam no rosto e se perdem no espaço. Pássaro feio.